Está começando mais um Cashfonia, o podcast musical mais aleatório do planeta. Esse já é o nosso 7º programa. Pô, 7 é número de craque, hein? Número de quem bate falta. Falta com jeitinho, falta na gaveta. Porra. Eu tenho o prazer de ter aqui em minha companhia, do lado esquerdo da mesa imaginária, Vitor Zanirato, o Sebastian Vettel do reggae progressivo. Tudo bem? Não sei o que responder, mas tá tudo bem. A minha direita é Guilherme Dias, o Mika Hakkinen do Choro. Opa, aí sim, mano. Choro finlandês fazendo escola aí. Inclusive, uma informação interessante. Você sabe que o Mika Hakkinen, ele é finlandês, e outro finlandês também é o Mika Kaurismäki, irmão do Aki Kaurismäki. E esse cara fez um documentário sobre Choro, brasileiro, mano. Aí, ó, nada é por acaso que eu falo. A Finlândia vai pra sessão do super interessante lá dos relacionados. De Mika Hakkinen. A Finlândia e o Choro. Tem uma relação, cara. Da hora. Ele fez um documentário sobre a Nana Caymmi também, inclusive. Ô, louco. Faltou da Nana Gouveia. Pode crer. Vixe, aí não pode passar no horário nobre. É not safe for work. É. Bom, e à minha frente, Marco Esteves, o Alan Prost do folk contemporâneo, como vai? Pô, cara, eu sou sempre um francês. Você é sempre um antagonista. O cara é bravo. Malvado. Se pá, é por causa do tamanho do nariz, né? É pela beleza, o charme. Tamanho e angulação. Tudo bem. Eu sou Heitor Ancilotto, o HT, também conhecido como Juan Pablo Montoya do pós-grunge, e sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um episódio do Cashfonia. Bom, hoje a gente, já que acabou, né, esse primeiro semestre, a gente vai tentar passar limpo, fazer um resumão aí, o que chamou a atenção da gente nesses primeiros 6 meses de 2015, tentar falar um pouquinho de alguns álbuns, alguns EPs, algumas demos, singles, fitas cassete, sei lá o quê, que a gente curtiu e a gente ouviu, avaliou, resenhou aí nessa internet, nesse mundo musical afora. Mas antes... Fala, HTs! Como sempre, temos os feedbacks já tradicionais aqui. A presença do Paulo Gadioli no último programa angariou ouvintes também. Opa. Foi o mesmo caso do Pedro. Bom, Rodrigo Mullets Martins, né, que comentou a respeito do Paulo Riniteiro fungando ao longo do episódio. O negócio que foi muito comentado por bastante gente. A Marcela Reis também comentou disso. O pessoal gostou bastante do... da rinite. O povo dá risada com a desgraça alheia, né? Exato, né? O pessoal gosta dessas coisas. E pra variar também o comentário do Christian Costa, o esquizocris, né? Nossa, boa, boa. Com seu esquizocrítica, falou, comentou também sobre a Blaxploitation, o cara manja de cinema, falou que Black Soul é foda pra vida, elogiou o podcast mais uma vez, e ele lembrou aqui que a gente esqueceu de falar que o Isaac Hayes fez o papel do chefe no South Park, né? Pode crer, mano. Ele dublou o chefe por anos, inclusive eles acabaram matando o chefe porque o Isaac Hayes é adepto da cientologia. O South Park fazia alguns comentários irônicos e tal, e ele tem não gostou. Tem até um episódio que eles falam sobre cientologia e eles... meio que explicam o que é a cientologia e parece uma zoeira, assim, tá ligado? É, então, aí os caras, aquela ironia característica do South Park. O Isaac Hayes não gostava disso quando o assunto era cientologia, né? Você vê a hipocrisia do cara. E aí ele acabou caindo fora e os caras mataram o personagem dele tendo a ver com cientologia, assim, ele meio que ficou muito louco por causa disso, sei lá. South Park não traiu o movimento, então, né? Não traiu o movimento, sem dúvida. Então fica aí os nossos mais sinceros agradecimentos pra todo mundo que participou e bora pro programa. Bora pro programa. Amigos, o que vocês ouviram aí nesses primeiros 6 meses? O que chamou atenção? O que decepcionou? O que, sei lá, não fez diferença nenhuma na sua vida? O que pegou pra vocês aí? Talvez a gente pode começar, eu me contrariando, a gente pode começar pelo álbum mais amado aí pela Pitchfork nesse ano, do Kendrick Lamar. Não só pela Pitchfork, sério? Né? Sério? Rachel Music aqui também... bombando. Tá em primeiro lugar aqui neste... primeiro lugar, momento. É o álbum do ano, pelo jeito. Achei que a gente podia esquecer ele e só citar no final, assim. Tipo, Kendrick Lamar lançou um álbum. Mas não é bom, daí já para, assim, é tudo. É. Cara, eu não achei nada demais esse disco, mas também não achei ruim, assim. É um disco bom, só que pra ter esse oba-oba, esse hype em cima do cara, o problema é o representante do gênero, sabe, assim, nossa, Salvador não, mas, sabe, o novo messias aí do hip-hop, pelo amor de Deus, mano, tá muito Eu acho muito o cara abaixo. Mais superestimado da história do hip-hop até hoje. É, pode crer. Da história, pode pôr aí. Mais que o Sabotagem, né? 35 anos. Cala a boca, olha que filho da puta. Sabotagem também, pra mim, é overrated. Ele morreu a tempo de ainda estar no auge, então não pode tem ser. Como falar que o cara é superestimado. Então, morreu na hora certa, Mamona dos Assassinos. Morreu por cima? É, morreu por cima, com certeza. É o Denner da Portuguesa, síndrome de Denner. Síndrome de Denner. Bom, mas voltando ao Kendrick Lamar, pô, eu fui ouvir o To Pimp a Butterfly pronto pra odiar, tá ligado? Sim, sim. Eu fui com dois pés atrás. E, pô, acabou que eu gostei, cara. Achei um puta disco. Eu não sei até onde existiu a participação do Kendrick Lamar nesse álbum, sabe? É, tem essas também, né? Porque, mas, pô, tipo, eu não sei, cara. É muita gente envolvida e tem coisas, assim, sensacionais, sabe? De produção e tal. Mano, quem compôs essa música... Não sei se foi o cara, acho inclusive difícil ter sido o cara alguns sons. Ele é diretor de arte aí do disco, hein? Ô louco. É verdade? Talvez seja essa a contribuição dele. Não, na real o que eu achei legal do disco, assim, é que a temática das letras, assim, é tipo bagulho de orgulho e luta racial muito foda, assim, o cara é agressivo, tá ligado? Fala as letras são bem ásperas, né? Nossa, totalmente. Sei lá, parece que o álbum é tudo calcado em experiências pessoais, assim, e me lembrou um pouco, não tão apelativo, mas aquele do Sun Kyu Moon, do ano passado lá. Ah, sim, mas esse era... É um soco na cara, assim, de absurdo, de necessário. Sun Kyu Moon, você diz aquele... Tristeza pura. Que é a tristezona, né, o acusticão. Isso. Aliás, ele tá com um álbum novo aí esse ano também, coisa pra dar uma conferida. Essa foi uma relação. Foi uma relação que eu não esperava. Quem de clamar com o Santos? Tem uma letra aqui de The Blacker The Berry, que o bagulho é muito agressivo. Eu não vou nem citar aqui, depois vocês leem. É, o bagulho é foda. Mas, tipo, a sonoridade, assim, eu não achei nada demais, cara. Tem uma hora ou outra que os caras arriscam uma parada mais jazz, assim, e tal. Pô, eu gostei, achei mano. Meio preguiçoso, assim. Então, mano, preguiçoso, é que, porra, sei lá, você ouve Bad Bad Not Good, tá ligado? Que é um hip hop com jazz, assim, você fala, caralho, isso é foda, tá ligado? É, exato. Ou você ouve a Pitchfork odeia. Ou você ouve também o Flying Lotus. Você ouve o Flying Lotus, tá ligado? Um bagulho, mano, agressivo, tá ligado? Muito foda, assim. E aí você ouve esse disco, você fala, porra, isso aí tá muito atrás, tá ligado? Não, mas então, assim, acho que Flying Lotus já é uma coisa tão diferente, né? Apesar que o Kendrick Lamar, que também é lá de Los Angeles, inclusive o Kamasi Washington participou da produção do disco aí do Pimp a Butterfly, só que acho que é outro gênero, assim, Flying Lotus. Não, consideraria... Flying Lotus é mais experimental também, né? Não, mas... Bad Bad Not Good o também. Não, sim, mas o que eu quero dizer é que, tipo, o que tá sendo, tá ligado, ovacionado é isso, tá ligado? Tipo, essa produção e tal, mistura de gêneros e tudo mais. E, porra, tem coisa muito mais foda do que isso, tá ligado? Então, é que eu acho que o você cara... Você acha que o Kendrick Lamar não inova, é isso? É meio... Ah, é isso. É um pouco mais do mesmo, assim? É bom, mim... mas nada que você nunca tenha ouvido. É, exatamente. Tipo, você pode ficar com NWA, essas coisas, assim. É, tipo... Legal, o cara tá misturando coisas e tal, tá fugindo um pouco da mesmice, mas, porra, não tem nada que eu já não tenha ouvido, tá ligado? Mas, assim, eu não discordo disso, eu só acho que o mérito dele, ou dos envolvidos aí, foi conseguir pegar esse experimento que esses caras todos fazem e trazer pra um nicho bem comercial, sabe? É, aí até concordo nesse certo ponto. Ele foi feliz, assim, colocar uma veia pop nessa questão, eu acho. Ah, mano, não sei. Questão de gosto, hein, mesmo. A minha questão com o Kendrick Lamar é que eu nunca gostei muito dele, principalmente por ele ser muito hype, ele tá sempre nos blogs de moda, lançando tênis da Adidas. e o caralho a quatro, tá ligado? O cara então... é o Kanye West, o Lil Wayne aí do... É, exato. Mas... Aí já falou pra caralho dessa merda, hein? É, vamos pra próxima. Mudando, vocês chegaram a ouvir o do Joey Badass, que é o representante East Coast aí do rap? Não, esse eu não ouvi, mas eu fiquei curioso. É, eu também, tava na minha não lista. Não perdeu nada. Caraca. O cara era a minha única esperança do cenário do hip hop e do rap atual aí, porque ele fez uma mixtape muito foda, chama 1999, há uns 2, 3 anos atrás. E assim, esse é o primeiro álbum mesmo dele, né, chamado de álbum, porque a mixtape, o cara pegou umas batidas já prontas e rimou em cima, assim, com produção de um monte de gente diferente, dessa vez foi uma coisa mais unificada, e, cara, me decepcionou. Eu acho que, assim, eu até gosto mais do disco do Kendrick Lamar do que do Joey Badass, porque achei bem fraco. Pode crer. Correspondência de expectativa, né? A gente tá falando de hip-hop, alguém aqui ouviu a mixtape do Drake, que fez sucesso também quando saiu? If you're reading this, it's too late. Então, eu não ouço Drake. Eu vi tanto esse nome que eu falei, putz, eu vou esperar um pouco pra ouvir, porque agora, não sei, não consigo. Foi um overflow, assim, de Drake. É bem, é mais pop, assim, sabe? É pop rap total, não vale tanto a pena. Mas é bacana que tem uma música que ele usa um sample da trilha do Donkey Kong Country 2. Do Dave E aí é bonito, aí é legal. Pô, vou ouvir essa música. Se ela me convenceu. Essa música chama Six God. Depois eles procuram, ó. Da hora. Ainda no rap, a gente pode falar, enfim, do álbum que pra mim até então foi o álbum do ano, que é o do Bad Bad Not Good com o Ghostface Killah. Isso ainda bom, não ouvi, hein? Isso eu tô querendo. Puta, é uma pedrada que, meu Deus do céu, velho. Eu só não dei 5 por vergonha, assim. Eu falei, velho, vou esperar mais um ano pra ver se eu continuo achando que é um 5. Esse disco é animal. E é interessante que nesse disco eles usam guitarra e tal. Não... É um bagulho meio diferente, assim. E não é tão jazz, assim. É mais, tipo, sim, umas bases pro Ghostface Killah, assim. É, eles incorporaram de vez o hip-hop do trio de Toronto, sim, né? Sim, aí sim. Eu não tenho nada pra tirar pontos desse disco, assim. Ele é muito bom. Legal. A Pitchfork caiu de boca em cima do Pesquisa, falando que ele tava numa decadência foda e tal, mas, meu, discordo foda. Nessa onda ainda de hip-hop, né, ainda que com algumas variantes, alguns subgêneros, tem também destaque aqui, né, pelas listas o do Earl Sweatshirt, né? Eu nunca ouvi, mas que eu tenho visto aí, tem bombado nos últimos 5 anos, tem sido um nome aí presente, e acho que ele é daquele selo, aquele grupo lá do Tyler, the Creator, lembra? Pode crer. Tem o do A$AP Rock, que eu nunca ouvi, e por achar que confunde com A$AP Rock, que pra mim é muito melhor, mas esse cara que eu nunca ouvi. Mas tá bombando também aí, Costa Leste e tudo. E parece que o do Death Grips aí, uma vibe meio um hip hop não tão ortodoxo, né, mas umas paradas bem variadas, assim. Eu ouvi falar muito bem desse álbum, mas também não conferi. Vocês ouviram algum desses aí? Cheguei a ouvir o A$AP Rock no YouTube uma vez, e o A$AP Rock eu tenho a mesma relação que o Kendrick Lamar, assim, eu nunca gostei muito, só que aí do Kendrick Lamar, por tanto bafafá, fui atrás e ouvi. E desse eu só ouvi no YouTube uma vez, mas não me pegou, assim. Sei. Eu comecei a ouvir o The Powers That Be, do Death Grips, mas, cara, é um álbum duplo de 1h20, não me pegou, aí eu acabei abandonando. Aliás, parece que já vamos enveredar por esse caminho aí de álbuns duplos, álbuns longos. Melhor não. Triplos. Triplos, né? O que tá pegando esse ano parece que é o do Kamasi Washington, né? A trilogia épica, com certeza. Brain Feeder. Cara, eu ainda não ouvi, eu confesso, porque eu tô me preparando espiritualmente, assim, pra ouvir esse álbum, cara. Eu ouvi, mano. Eu ouvi também. É o épico definitivo, assim. É, pode crer. Ah, cara, o que eu acho sobre esse disco é que eles são 3 discos distintos, assim. Poderiam ser 3 lançamentos. Não que poderiam, mas que mesmo você ouvindo assim, pra mim ele soa como 3 discos distintos, assim. Não que seja um muito... junto? Não que seja um muito diferente do outro, mas os 3 eles são bem fechados, assim. Sei. Pode crer. Por exemplo, o primeiro que termina com The Rhythm Changes, pô, você fala, nossa, essa é a música que acaba um disco, tá ligado? E realmente, é a música que acaba o primeiro volume e tal. E os outros eu acho que são assim também, mas, porra, é um discaço, velho. Ah, é um puta play. Eu particularmente gostei. Eu gostei bastante das partes em que tem a orquestra. É, legal. Que ele usou legal, tal. O coro também, né? O coro, é. Mas, de um modo geral, eu achei muito fritado, sabe? Tem umas isso. Tem muita parte naquela correria meio bebop, assim. Eu achei meio dor de cabeça. É, deu dor de cabeça. Muito, mas... muito bom, assim, muito bom. Não, mas bom, eu nunca ouviria os três em sequência, porque eu fiz isso e eu achei... O meu destaque fica pro disco 3, Claire de Lune, destaque meio óbvio aí, Debussy, Fazendo Escola. Uhum. E o... Mas eu guardei esse disco, sabe? Eu pretendo ouvir muito mais vezes até o final do ano, tanto que eu nem avaliei ainda. Pode crer. Eu pretendo ouvir mais também. Eu ouvi, assim, duas vezes ele inteiro e muito mais vezes a primeira parte. Por isso até que eu gostei mais do som que chama Final Talk. Que é o quarto do primeiro, mas pretendo reouvir ainda, principalmente as segunda e a terceira parte. Caramba, eu gostei mais do volume 2. O 2 ele começa com um misunderstanding. É. Nossa, mano, é uma pauleira, velho. O bagulho é animal, assim. Não, é bom, é indiscutivelmente um puta play, mano. Sim. Uma somatória de influências ali do melhor gosto. É, assim, uma das coisas que eu não gostei, por exemplo, o Cherokee, tá ligado? É um som que não tem nada a ver com o disco, assim. Pode crer. Tem nada a ver com nenhuma das outras músicas, tá ligado? E uma coisa assim que, pô, que eu achei que o disco também não traz nenhuma novidade, assim, tá ligado? O cara meio que resgatou tudo que veio antes dele, assim, de jazz e tal, spiritual jazz, de bebop. Concordo. Fez uma... jazz também. E, porra, é uma produção impecável, assim, mano. Todos os instrumentos, tudo, assim, é muito foda, tá ligado? Muito bem tocado, muito bem arranjado. Só que não tem novidade, tá ligado? Mas o mérito dele realmente é ser, porra, fudido, assim, nesse sentido de produção e tal. Trazer esse revival, né, que foi feito há muito tempo atrás, só que agora usando uma produção digna. Sim, sim. Your sadness grows as years roll by. Seguindo na linha do jazz aí, uma artista de jazz que lançou um disco que não é jazz, Matana Roberts, Coin Chapter 3, assim, chegar a ouvir, capítulo 3. Eu ouvi, eu fiquei, cara, não sei, eu preciso amadurecer ainda na vida pra conseguir digerir esse álbum que pra mim é, não sei. Porque eu sempre avalio, sempre não, mas a imensa maioria das avaliações que eu faço... é pela primeira impressão, né? First impression. Sim. E esse tipo de álbum, pra mim, é aquilo que não rola, assim, sabe? Logo de prima, assim. Ainda mais porque eu não tinha acompanhado os outros dois capítulos da obra dela. Pode crer. Então, putz, achei complicado. Não acho ruim, mas eu não entendi, sabe? Eu não consegui digerir, assim, todo o conteúdo, toda a informação que tem lá. Sim, achei bem, bem malucão, assim. O bagulho é uma experiência, né? Tipo, é totalmente diferente de tudo, assim. Você tem que ouvir o disco inteiro, porque não faz sentido ouvir uma faixa só, tá ligado? Sim. Eu acho que deve ser mais ou menos a experiência que as pessoas têm da primeira vez que ouvem Bjork, sei lá. Uma parada meio... A Matana Roberts é foda, mano. Ela é uma das grandes artistas aí do jazz de hoje em dia. E o que eu admirei muito foi a ousadia dela nesse play, sabe? Porque os outros volumes dessa Coin sim, tinha mais uma pegada de jazz vanguarda, assim. E aí nesse ela, sei lá, ela abandonou o jazz e ficou só na vanguarda mesmo. Bagulho experimental. Com umas coisas faladas, meio poesia, assim. É, meio spoken word. Né? É, só que ao mesmo tempo com uma tradição musical muito forte, assim. Não é um bagulho colocado à deriva ali, né? Sim, e eu acho que, tipo, as músicas, assim, elas traduzem muito bem, tipo, as letras. Tipo, o sentimento das letras e tal. Pode crer. Não, é corrosivo, o negócio é intenso, assim. Sim. É pra pôr pra baixo mesmo. É. Mas, puta, recomendadíssimo. E, porra, ela toca todos os instrumentos, né? Pode crer. E fala também, né? Sim, fala também. Além de não só falar, toca, mas fala. E, pô, eu achei muito interessante, assim. O bagulho que eu achei legal é meio que a harmonia que ela cria com as vozes, assim. Tipo... Pode crer. Um bagulho que vai modulando, tipo, bem lento, assim. Uma parada meio ligue. Meio que se perde no tempo, né? É, e, porra, bem foda, assim. Uma textura muito boa. É, mais jazz, algum álbum jazz, de jazz? Eu ouvi um trio britânico que chama Troika. Ah, sim. Com o play Ornitophobia. É, mas aí é mais jazz rock, assim, né? Jazz rock, bem fácil de escutar, na real. Achei bem legalzinho. É, porra, Eu achei que ele tem uma pegada meio math rock, assim, meio King Crimson dos anos 80. Por isso talvez que eu gostei. É, mas eu achei ele meio maçante, assim, às vezes. Mas é bom, é um bom disco. É. Tipo, é nada a falar que é um genial, mas eu achei gostoso de ouvir, assim. Sim, sim. Nessa linha de jazz ainda, né? Fazer dois ganchos aqui. Eu ouvi o álbum novo do Tigran Hamasyan. Opa. Um armênio aí, agora baseado em Nova York. Uh-huh. E eu gostei bastante desse álbum. É uma parada meio bem pra frentex, assim. Totalmente. E eu sabia que, né, que tinha alguma coisa de diferente, assim, não só um jazz, ainda que de vanguarda, uma coisa mais com mix em outros estilos. E eu vi aqui, os caras conseguiram eleger, entre aspas, o gênero ZU pra esse álbum. Foda. De gênero do glorioso Magma. Isso. Exatamente, e eu tava reouvindo o álbum e, pô, casa muito. Inclusive, rola uma vibezinha ZU. É um EP, pô, não é? Verdade. Pô, é um disco mesmo. Não, acho que é um disco. Eu acho que é um disco. Como um disco. Ele tem 20 minutos. Ele é curtinho, né? Mas e parece uma faixa, né? Uma suíte, assim. É. Bom, pra fechar o assunto jazz aí, duas recomendações rápidas. Pianista jovem Aaron Diel lançou um disco chamado Space Time Continuum, que eu recomendo. Jazz focado no piano, aquela coisa tradicional, mas muito bem feito. E pra quem é da piração absoluta, um grupo chamado Dieu Maisons lançou um álbum chamado For Sale, Free Jazz Total. Free na veia e vamos ser felizes. Tá vendo? Tá vendo, $15. Eu acho que uma coisa boa pra gente fazer a transição aí do jazz pra outro tipo de música, talvez eletrônica, é falar o disco do Yaga Yazist. Nossa, eu tava só esperando assim. Boa, boa. Cara, tem um som que chama Big City Music, que eu acho que por enquanto pra mim talvez seja o som do ano, assim, 14 minutos o som. Mas puta que pariu, que pedrada, velho. Olha, ela tem várias ambiências, assim, parece que você tá num caos, depois numa guerra de harmonias, depois num sítio sozinho. Não sei explicar, cara. Meu, esse do Yaga Yazist, vocês sabem como eu sou chato, como eu sou babaca ainda nota, e foi o primeiro álbum nota 5 que eu dei, cara. Caralho. Ô, louco, negócio, cara. Mano, já vi que eu vou muito odiar, então. Eu curti muito, velho. É bem por aí, mano. Cara, pode ser, viu? Se você olhar a capa assim e ficar olhando uns 5 minutos, você fala, puta, não deve ser bom. Eu fico Backstreet Boys com essa capa, mas não sei porquê. Verdade, mano, é uma, né? Piração, assim, é uma coisa... Meu, te transporta pra outro lugar, sabe? É esse lance bem... Esse ano meio que eu tô curtindo álbuns que, pela sonoridade, consigam te transportar, assim, não literalmente, óbvio, mas sim, pra algum lugar, cara. E esse álbum foi o que mais conseguiu isso. Teve um outro também, um álbum francês aí, de um black metal atmosférico aí. Chama Glaciation, a banda. Nossa. E, puta, cara, eu curti muito, mas esse do Yaga Yazist foi nesse sentido de te levar para outro plano, foi o que mais conseguiu fazer, cara. Porra, de crer. Atingiu, assim. Te digo que, no geral, assim, eu achei um álbum ok, mas a Big City Music, a track 2, me levou para outro plano também, cara. Cara, é muito bom. Descasso. E o que mais? E uma Bjork, vocês ouviram? Unicura? Bjork ainda não. Não ouvi tem também. Tem Spotify, mano. É, não tem. Primeiros aí que eu vi esse ano e, pô, é Bjork, né? Tem que sempre fazer essa ressalva. Bjork é meio que, eu considero, pelo menos, uma coisa... A parte, assim, da... Tem sempre um estilão próprio dela, meio malucão. E acho difícil, assim, você tentar entender a Bjork sem nunca ter ouvido alguma coisa dela. É, e mesmo você tendo ouvido coisas antigas, ela muda muito. É uma coisa bizarra, assim. Cada álbum, às vezes, você pegou o meu ponto, um, então. Porque foi a primeira vez que eu parei pra ouvir Bjork com o Unicura. Cara, não... Pra mim, eu vi que eu não... Sei lá, pra mim eu não perdi muito tempo na minha vida, assim, não entendo. Eu gostei, assim, gostei do álbum como todo, acho, tipo, eu até ouviria de novo, mas eu acho meio superestimado também, assim, pelo pessoal mais hype. É, que gostei às vezes da ela Lion tem... Song, que é a track 2 também. Às vezes a Björk tem mais um conceito, uma ideia, assim, atrás de um álbum do que a própria sonoridade. Igual o caso, acho que eu discuti isso uma vez com o Marco, o caso do Biophilia lá, né? É. Foi uma piração aquele disco e meio que passou em branco, assim, até. A sonoridade não agrada tanto, né? Aquele negócio que vai, pô, hypar, vai estar entre os 10 primeiros, é. Você tem que abraçar a ideia toda, né? É, exatamente. Não é só musiquinha, assim. Eu achei esse Vulnicura aí um álbum bom, um pouquinho mais sombrio, sei lá, que o habitual, mas um álbum bom, meu, bem um pop art, assim, bem legal. Eu achei algumas composições, inclusive, cara, até vou citar duas aqui, Not Get e a Mouth Mantra, me lembraram bastante composições do Thom Yorke, cara, não sei se você teve essa impressão. É, acho que mais nessa vibe de artístico, assim, né, é um negócio, não sei explicar, mas não segue muitas... limitações, vai toda uma ambientação, uma atmosfera, assim, em cima da música que vai levando, assim, um bagulho meio... Sim. Eu achei, como eu disse, eu achei legal, assim, só... Coisa acho... de islandês, né? Achei bem islandês, é isso. Tem também um muito bom que é o do Prodigy, né? Nossa, esse... Pô, não porrada, ouvi. Mano. Esse eu vi ontem, hein? Esse eu vi ontem. Esse é agressivaço, assim. Porra, é uma... não ouvi. Death metal do... música eletrônica. Do Big Beat. Mas esse que é o problema do álbum também, né? Porque fica naquela porrada o disco inteiro. Sim, aí... sim. Nisso eu concordo. É muito saco, constante, né? Muito linear, assim. É tudo com a mesma intensidade você... E é um álbum longo, acho que tem quase uma hora aí de duração. Pode crer. Chega lá na décima música, assim, você fala, caramba, mano... Que bagulho, sei lá, insano, frenético. Disco fritaço, né? Mas vale pela Raposinha. Raposinha, nossa, Raposinha. Candidato, fortíssimo candidato a melhor capa. Melhor capa do ano. Cara, essa capa é boa mesmo. Bom, seguindo na música eletrônica, o tão falado Jamie XX. Outro álbum do caralho. In Color, mano, achei fudido esse play. É, bom mesmo. Bom. Vangloriado pela Pitchfork, então é cult to hate, né? Tipo, você já vai pronto pra desgostar. Sim. Mas é... O negócio surpreende, é muito bom mesmo. Ele tá bem cotado na Pitchfork aí, os canais? Porra, acho que recebeu nota quase máxima. Caramba. Tá. É, eu não acho tudo isso, mas é realmente muito bom. Nossa, eu achei, assim, top 3 álbuns do ano. Ao lado do Bad Bad Not Good Day, que Ghostface fez, eu acho que tá esse. Sim, eu achei um descasso também. Pra mim, o único problema dele é a música I Know There's Gonna Be Good Times, que, cara... Que foge, né? Faixa é ridiculamente faixa deslocado. Horrível. É horrível. É deslocado, mano. Assim, de dar risada, sabe? Fala, tem nada a ver, mas... Quem colocou isso, sabe? É. Se você colocasse uma música do Exalta Samba no meio do disco, seria o mesmo efeito. Não faz sentido. Você pensaria, what the fuck? Cara, eu concordo. Concordo 100%. E eu acho que o Loud Places, que é o som comercial também, esse, acho que é o outro single. É sonzeira. Som fudido. É, talvez vai saturar um pouco, porque daqui a pouco muita gente vai estar colocando pra tocar. Mas é um puta som. Eu fiquei impressionado realmente com o grave do negócio. É um grave bom. Meu, uma frequência. Então, esse grave aí, ele tem uma puta... Tudo bem, né? UK bass, mas, mano, eu achei absurdo, assim, negócio animal. E eu nem sou tão fã desse disco, assim, achei um bom álbum, mas não manjo, não sou fã dessas linhas, assim, mas, pô, parabéns, mano. O negócio te faz, sei lá, mano, tremer, assim, é um bagulho animal. Tem bastante influência, principalmente em tudo que você citou, do Fortet. E ele também é lá do Reino Unido, também lançou um disco esse ano, que tem dois lados, de cada lado tem uma música de 20 minutos, que é o Morning Evening. Achei meio mediano, é o Popovu assim. Mas o JamieXX pegou bastante do estilo, assim, principalmente nas tracks mais instrumentais, mais eletrônicas, assim. Eu acho interessante comentar é o Tricky Finger, que pra quem não sabe é o John Frusciante. Ô louco! A última coisa que eu ouvi do Frusciante, acho que foi aquele Enclosure, alguma coisa assim, eu não curti tanto, mas... Então, esse disco... Ele merece outra chance. Esse disco ele lançou e logo depois de lançar esse disco ele falou que ele nunca mais vai lançar nada comercial na vida dele. No sentido de que ele só vai fazer música pra ele mesmo. Vai fazer música pra comprar droga ou parou com isso já? Não. Tipo, ele vai fazer música e não vai lançar. Isso que ele quis dizer. Caralho, o Buckethead, aliás, devia ouvir esse conselho. Parar de lançar 12 álbuns por semana. Caralho, com certeza. Então, aí ele lançou esse disco com esse nome, né, Trick Finger, e é um disco, porra, é legal, assim, é um disco bem meio que minimalista, assim, tem poucos timbres e tal, é tudo meio parecido, mas é um disco que me entreteve, assim. Tá... Pô, preciso ouvir esse, sou um grande fã. É, legal. É um disco curtinho e tal, passa que é uma beleza, é bonzinho. Teve um que eu ouvi, que eu curti. Eu nunca tinha ouvido falar deles. Depois eu fui prestar mais atenção. Eu vi que os caras estão na lista do Marco do ano passado de melhores álbuns. O D.O.C.s. Ah, sim. Ainda cara, não, eu gostei bastante desse álbum novo aí. Eu só ouvi o do ano passado. Eu nunca tinha ouvido. Uhum. E, pô, eu curti muito. Uma timbragem meio bem vintage, assim. Uma coisa... Aquela busca pelos anos 70, só que num sentido bom, né? É. Uma coisa, não precisa soar exatamente igual, mas você pegar o que os caras tinham de bom naquela época e trazer pra cá. Não sei se é tão original assim, mas achei muito bem feito. Pode bem, crer. Bem bacana. Nisso que você falou de trazer esse time dos anos 70, tem o Unknown Mortal Orchestra, que lançou mais um CD. Esse eu vi num bando de lista, mas ainda não ouvi, não. Mais um psychedelic indie, como eu gosto de chamar. É. Mas é bem, bem pop, assim, né? Mas eu acho bem legal, eu sempre gostei. É o terceiro trabalho dos caras e eu gosto bastante, assim. Tem alguns sons muito bons. Tem uma pegada bem Stevie Wonder, assim, até nos timbres e tal. É. E a produção, porra, pra mim é a melhor parte. Tem uma galera falando meio mal, mas pra mim é a melhor parte. Não, cria todo um clima pro disco, é muito foda. O negócio bem lo-fizão, assim, acho bem, bem foda esse disco, bem amarradinho também. Blur, The Magic Whip. Vocês acharam? Porra, eu achei muito bom, cara. Pra mim, os fãs de Blur que me desculpem, mas pra mim é o melhor disco da banda. Sou, calma lá. É o disco que eu mais gostei, cara. É o disco que eu mais gostei. Eu achei fraco, cara, não sei. É mais ou menos. Eu gosto muito de alguns sons. Tipo Ice Cream Man, Thought I Was a Spaceman. Eu achei um bom disco. Eu achei a continuação do trabalho do Blur, assim. Sim. É o Blur de sempre, tá ligado? Não tem o que falar, nossa, que disco estranho do Blur. Blur, tá ligado? Sim, é o Blur. Pode crer. Mas é um Blur que me entreteve mais, assim. Um álbum que eu não ouvi, mas eu sei que tem gente aí que ouviu e acho que gostou, Father John Misty. Porra, um dos melhores do ano. Eu acho essa capa muito bacana, ainda não peguei pra ouvir, mas eu sei que vocês curtiram aí, acharam a temática, assim... bacana, tudo. Cara, eu ouvi no comecinho do ano esse álbum, ele lançou em fevereiro, se não me engano, e já pegou, sabe? Já é muito bom, é um singer-songwriter bem típico. Alô, alô. Sim. Uma pegada indie, mas as letras são muito engraçadas, cara. Nossa, o ponto alto são as letras, assim. Alô. O cara é irreverente, né? O jeito que ele canta, assim, as melodias, eu achei que tem uma pegada meio Elton John, assim. Tem. Eu achei muito foda isso. Meio piano rock, né? É, isso. Essa pegada, assim. Um outro disco que é mais ou menos assim é o Jim White vs. The Peckaway Handel Band, que eles lançaram um disco chamado Take Like a Man, que é um alternative country aí. Opa! Voltei na hora errada. O Heitor vai gostar disso. Que é meio que na mesma pegada, assim. Um disco meio despretensioso e tal, mas que as letras têm uma pegada cômica, assim, e, porra, é muito bom. But my baby, she does. Oh, vamos fazer o seguinte, então. Bora fazer uma citação rápida de três discos aí que vocês tenham gostado ou que queiram comentar. Não pode repetir disco no top 3 de um e do outro, e não pode ser um que a gente já tenha falado. Vamos tentar abranger bastante coisa aí. Bora, quem começa? Tá. Eu posso começar. Você, então, já que não pode repetir, não pode falar o que já falou tudo, eu vou pegar, então, três EPs, não são nem full lengths aí. Tem o EP do Odradek, ou Odradeka, não sei a pronúncia, chama Homúnculo Volume 3, uma banda de math rock de Piracicaba. Eu achei muito bacana. Os caras mandam né, muito bem, mano, muito bem, assim, canto em inglês e em português, mas uma mistura bacana. Achei muito bom, bem produzido, os vocais bons. Tem o Lanca também, EP homônimo, os caras do Rio, uma parada jazzística, assim, mais livre, assim, mais vanguardista, bem bacana mesmo. Procurei e não consegui achar esse trio do Rio. E por fim, um mais que eu acho que vai hypar muito agora na Europa, acho que os caras vão tocar na Dinamarca, tudo. tudo. É o Metá Metá, né? O EP homônimo aí, que, puta, eu gostei muito. O EP curtinho aí, 11, 12 minutos. Jussara Marçal, pra mim, uma das melhores intérpretes, acho que eu tenho ouvido nos últimos tempos. Acho que até, sei lá, nos próximos 10 anos encaixaria ela como uma das melhores de todos os tempos, assim, do Brasil. Acho que ela tem um power, assim, na performance absurda e... personalidade, pô, trabalho, né? E trabalho de Kiko Dinucci, de Douglas Germano aí, com letra de... Thiago França também. É, mano, até o Arnaldo Antunes. Então, eu vou escolher um medalhão aqui, que é o Noel Gallagher. Bom. Que, porra, sou fãzaço desse cara. Tem muito o que falar, é o Noel Gallagher fazendo tudo que ele já fez o resto da vida dele, mas é muito foda. E outros dois aqui, porra, pra mim tem uma banda que chama Hiatus Coyote. Boa, bom play. Puta que pariu, mano. Esse disco, esses caras me impressionaram, assim. Eu fui ver eles despretensiosamente, assim. Na verdade, não fui nem ver eles ano passado no Sesc. Fui ver uma outra banda e eles tocaram depois. E me impressionou, assim, a qualidade, porra, dos músicos, assim. A vocalista é impressionante, porra. Uma das melhores vozes, assim, que eu já ouvi ao vivo. E esse disco deles é muito bom, assim. É uma pegada neo-soul e tal, então quem curte o estilo vai pirar. E tem um mandril na capa, né? É, tem um mandril. Para os fãs com as mãos de fogo. Animais, é. Os de animais e de thrash metal. Ah, e um outro disco que eu curti pra caralho é um cara que chama Riley Walker, que chama Primrose Green, que ele faz um folk assim, só que é um folk diferente, tá ligado? É um folk, costumo dizer que é um folk com bolas, assim, tá ligado? Folcolhões. Porra, não é um folkzinho, tá ligado? Feliz ou triste, porra. É, um Clarice cara com... Falcão, né? É, exatamente, ultimamente tem bombado esses folk assim, tá ligado? E o cara é diferente, assim, ele faz, porra, um folk com característica própria, assim, tá ligado? Muito bom esse disco. Aliás, meio, não é muito um folk, mas a vibe me lembrou um pouco. A Natália Lafourcade, Guilherme, fala um pouco desse álbum, que eu vi pouca coisa, vi um doczinho de uma faixa, assim, ela contando dos arranjos, tudo, e eu fiquei interessado nesse disco. Bom, vamos pro meu, então. Vou falar três aqui, já começando. Natália Lafourcade, Hasta la Raiz, que ela é uma cantora mexicana, canta todas as canções, são em espanhol e tal, e ela é bem nova, tá? É um disco de canções muito bem feito, muito bem arranjado. Ela é carismática, graciosa, no auge, assim. Eu gostei pra caramba. A faixa título, pra mim, é uma das grandes faixas do ano, a minha música favorita do ano, até então. E é um... Não tem nada de demais, mas ao mesmo tempo é muito legal. Então é isso, eu recomendo bastante pra quem gosta de música latino-americana com uma abordagem mais moderna. Pra quem quer fugir do maná. Por favor, o México tem muita coisa boa a oferecer. É. E ela é uma boa porta de entrada pra isso. É, seguindo, cara, eu recomendo o disco numa banda chamada ZS. É ZS. E o álbum chama XI. XE. E é um rock experimental com uma pegada bem forte de minimalismo. Pô, muita coisa que eu não gosto, mas esse disco me surpreendeu. Aí eu, até quem quiser ler depois o que eu escrevi lá no Rachel Music, acabei me empolgando um pouco. Porque os caras fogem daquele clichê de fazer música de efeito, tá ligado? E eles buscam uma composição mesmo. Então, isso acabou me surpreendendo muito positivamente. É um dos grandes discos do ano aí. E outra coisa foi o Jeff Rosenstock, com um disco chamado We Cool. Porra, mais um que não tem nada de demais. É um pop punk, aquele punk pirulito e tal. Caramba. Normal, não traz nada. Nem sabia de... que existia isso aí. Pois é, cara, não traz já nada que era diferente. Só o Green Day. Mas as letras do cara são, sei lá, o cara é um cronista do jovem de hoje em dia, sabe? Da nossa geração, assim. Então a gente, puta, rola uma identificação muito forte. E ele fala as coisas assim, puta, sei lá. Ele tem um compromisso com a verdade dele e acho que só, tá ligado? E isso já basta pra criar bons sons. Eu recomendo You in Weird Cities e a faixa Nausea também, que são grandes faixas aí do ano. Bom, fiquei pro final, então vou citar uma banda que eu sempre me identifiquei desde adolescente, assim, desde séries de TV, que é o Modest Mouse, que lançou Strangers to Yourselves esse ano. que está muito mal comentado no Rachel Music, mas eu acho ele muito melhor do que o You're Dead Before the Ship Even Sank, que é o último disco que eles tinham feito. É, e é um álbum que, cara, é a continuidade do trabalho dos caras. Ele é um pouco longo, tem 16 músicas, mas ele não tem nada de novo, mas não tem nada que estrague o álbum. Ele é um álbum pra você ouvir de boa, assim, álbum legal do Modest Mouse. Tipo, não sei o que os caras acharam tanta merda no álbum. Vou citar também um álbum do Taku, que eu ouvi, se chama Songs to Make Up To. É a continuação de um álbum que ele fez, né, 2 anos atrás, que eu acho que é o Songs to Break Up. É, eu achei o álbum meio moderno demais, assim. Eu fui bem fã do Taku à época que ele era mais músico de SoundCloud, assim, lançava bastante coisa, lançava uns beats mais inteligentes. Agora parece que tudo ficou meio meloso. O álbum em si, ele é bem fechadinho, tem 7 músicas, é todo fechado num tema que é meio que sofrimento pelo amor, assim, sei lá. Tem bastante piano clássico colocado no meio dos beats, mas eu achei que, sei lá, o Taku mudou muito. Eu acho que eu gostava dele antigamente, assim. E pra finalizar, tem um álbum que eu tinha certeza que a gente ia falar dele um pouco mais, mas a gente acabou não falando, que é o do Sufjan Stevens, e é o Carrie Ann Lowell. Ah, opa, é verdade. Aclamado pelos rankings aí esse ano. É, e assim, eu acho que se eu não gostasse antes do Sufjan Stevens, eu não ia dar muita bola pra esse álbum. Só que assim, eu gostei muito já do Seven Swans, que era um álbum dele. Outra coisa que eu ouvia também há muito tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás, é o Michigan também, que é outro álbum dele. Então, eu ouvi esse disco como um cara que já conhecia o Sufjan Stevens, já sabia o que ele podia oferecer, e achei um puta disco, assim, um disco muito bom mesmo, assim. Tem uma boa duração, tem um bom número de faixas, enfim, acho que foi um disco que eu ouvi pra caralho nesse começo de ano. Recomendado. É, esse eu ouvi, achei meio... É que eu não conhecia, né? Daí talvez isso pese pra mim também. É, não conhecia o trabalho dele, achei que umas horas assim, principalmente liricamente, assim, o cara dá uma forçada de barra, sei lá, mas o som é bacana, assim, o som é bem bacana, não é ruim, não. Alguma decepção pra vocês esse ano? Alguma coisa que vocês esperavam e quando ouviu falou, puta, por que eu ouvi isso? De alguma banda que vocês gostam ou algum álbum mega aclamado que você foi ouvir e não era tudo isso? Major Lazer, uma bosta. Major Lazer, uma bosta. Nada, pra mim nada. É, nada demais. Tem o disco ao vivo do King Crimson, só que ele é muito, muito curto, tá ligado? Não dá nem pra você julgar o disco. Sim. Mas não foi uma decepção, é só porque ele é muito curto. Eu me decepcionei com o do Godspeed Black Emperor. Não sei, eu esperava... Ah, eu também não gostei muito também. Não sei, esperava outra pegada, tudo, mas não desceu. Achei fraco esse álbum. A última música eu acho que é bem boa, mas... Pô, não sei, não curti o álbum não. Achei bem fraco. Eu tive a oportunidade de ver o show dessa turnê aí. Também digo que não está entre os grandes shows que eu vi na minha vida. Foi uma banda que eu acho que ficou meio que no passado, sabe? Desculpe, fãs, porque os caras realmente amam essa porra. Sim, sim. É, post-rock, experimentalismo, foda, mas... É, esse também é um nicho que, né, tem uns fãs, assim, bem... Sei lá, mesmo nível de fã de Beatles, fã de Los Hermanos, os caras bem... Sem nada. Sem chiitas, é. Mas eu também não gostei muito do trabalho, não. Concordo. Pô, eu queria falar sobre uns brasileiros aí. O que vocês ouviram e tal? É, alguma coisa que chamou a atenção? Cara, ouvi a Gal Costa, achei um bom disco dela. É, mas o da Gal é bom. Reconheço a reinvenção, isso é genial. Ela se reinventa muito esse bem. É um ponto bem alto, sim, do disco. Moreno Veloso produziu umas músicas. Sim, bastante gente da Nova Guarda. Tem até música da Malu Magalhães. Sim, Caraca, Gal Costa interpretando Malu Magalhães. Sim, não é ruim, não. Não achei que fosse viver não, não é pra... ruim, não. É, eu ouvi esse álbum, eu achei bacana, mas eu acho que da parte dela, assim, ela poderia, não sei, pra quem ouviu a Gal lá dos, pô, 68, 69, 70 ali, falta meio que um power, assim, sabe, dela. É, eu sou alucinado pela Gal Costa, cara, eu sou muito fã, então ouvir o disco dela, assim, eu vou com uma expectativa muito alta e é difícil eu gostar muito, sabe? Pode crer. Rola uma comparação forte, mas é um puta play. Cara, dois que eu queria citar é o do Lenine, o que chama Carbono. Achei um puta disco, muito bom, assim. Nunca tinha ouvido um disco do Lenine e esse me impressionou bastante. E o disco do Siba, de Baile Solto. Porra, um puta disco também. fiquei de ouvir, gosto bastante do Siba. É. Uma citação rápida que eu faço é para um álbum de um guitarrista carioca, se eu não me engano, chamado Matheus Starling, Freeform. O disco dele é disco de guitarra, assim, é um... Acho que é guitarra, baixo, bateria e um saxofone. Jazz rock, fusion, tocado ao vivo. Animal, ao vivo louco. No estúdio, assim, gravou tudo ao vivo. Puta play, tem no Spotify lá, vale a pena. O cara tem uma carreira promissora aí. Grande professor também, ele é uma pessoa bem legal, o Matheus. Bom, só pra não deixar passar em branco aí, Dead Fish, né? Um dos melhores do hardcore nacional. Lançou um álbum novo aí também, mas... Depois do penúltimo eu não ouço mais. Parece mais do mesmo e não me empolgou tanto. Tá com formação nova, o cara, sei lá, do Level 9 aí, galerinha do nicho vai manjar, mas é outra pegada, tá um pouco mais roqueiro. As letras são boas, né, como a maioria, mas a sonoridade, acho que... É, pô, eu prefiro ter boas lembranças do Deadfish, continuo de 10 anos atrás, assim, é melhor do que exato, continuo com o Sirvus, Sonho Médio, essas porra. Isso. Bom, só então, três citações rápidas de discos, álbuns lançados aí de música erudita esse ano. Opa, se alguém ouve isso. Sessão também, meu terpe. Exato. É, só citação mesmo: Javier Perianis tocando o concerto para piano do Grieg. É, Alexander Melnikov tocando sonatas do Hindemith, que aí entra piano com sax alto. É sempre piano com alguma outra instrumentação, então ele convidou bastante gente boa. E o Davi Frey tocando a Fantasia do Schubert, que é uma das maiores obras mais lindas já escritas de todos os tempos, recomendado. Três discos de piano. Cara, infelizmente foi o que veio na minha cabeça, eu não consegui ouvir muita coisa ainda esse ano. Então, fiquem com esses e vamos ver no final do ano o que aparece. Pô, eu ouvi um que eu gostei que chama The Chopin Project, que é do Olafur Arnalds e Alice Saraot. Outro disco de piano aí, clássico, pra quem quiser ver. Vocês ouviram o que a gente ouviu durante esse semestre? Alguns álbuns em consenso, outros não, mas cada um procurando ouvir alguma coisa. Tivemos boas recompensas, então chegou aquele momentinho do momento Crop 6, né? A gente vai encaixar 6 itens aqui na nossa listinha mágica. E, bom, estamos em 4, hoje sem Quinto Elemento, hoje sem convidado especial para agregar valor, para trazer beleza aqui ao nosso programa. Então, 2 consensos e 1 de cada, é isso? Bora. Beleza. Demorou. Quais seriam os consensos aí do... Se aqui... Eu colocaria o Jamie. Jamie XX. XX também. Tá, pode ser. Ah, eu não concordo, mas eu sou minoria. Todo mundo gostou? Ah, mas do mesmo jeito que eu não concordaria com o Kendrick Lamar, mas eu aceitaria também. E o Kamasi Washington? É, o Kamasi, pode crer. Esse sem ouvir, eu boto já de consenso. Não foi, vai te calar. Então demorou. Agora, bom, o meu é bem claro: Bad Bad Not Good, Ghostface Killah, Sore Soul, Fudido, que descasso, fazia tempo que eu não vi uma porra tão boa. Bom, o meu vai o Yatos Coyote, cara, porque os caras são muito bons, eles merecem atenção. Como chama o álbum? Chama Choose Your Weapon. Bom, eu vou ficar então com o Yagayazist, aliás, mando um abraço aqui pro Chris Costa, que... Esquizocris. É, Esquizocris. Na verdade, eu ouvi falar do Yagayazist com o pessoal aqui do Cachofonia, mas depois eu fui ver lá a esquizocrítica dele e, pô, mano, eu ouvi o álbum, pirei e fui transportado pra outro plano, é isso. Bom, eu coloco então o disco da Matana Roberts, Coin Coin Chapter 3, River Run Deep. Bom, retomando então nosso momentinho Crop 6, nosso top 6 aqui de álbuns do semestre, Jamie XX, ou Double X, ou XS, não sei falar o nome desse cara, com In Color, Kamasi Washington, uma mistura de aí, Lenny Kravitz com Marcelo D2, com o Pedro, bad, né? Bad, nosso brother Pedro. Que... Com o Pedro. É verdade. Bad Bad Not Good com o Ghostface Killah, com o Sour Soul, Yatos Coyote com Choose Your Weapon, Yagayazist, Starfire e Matana Roberts, Coin Coin Chapter 3, River Run V. É isso? Isso aí. Acho que é isso. Mais um Crop 6, mais uma listinha fechada. Mais meus um podcast. Caros, mais um podcast. A gente pede desculpa por qualquer... Não dá pra falar tudo em 45 minutos. Exatamente. Faltou um monte de coisa boa. Quem quiser saber o que a gente ouve, vai lá no Rate Your Music, mande e-mail pra gente. Eles podem mandar e-mail pra vamos fazer uma lista gigante. Então, no final do ano, bora fazer um programa especial aí do ano todo. Vai ter 117 minutos. Mais de uma hora de duração, aí dá pra abordar tudo. Mas por hora, fica aí algumas dicas primeiro semestre. Aliás, citação de banda, quem acompanha o Cashfonia já sabe, né? Foi divulgado lá na página do Crop Six. A lista de artistas mencionados durante o Cashfonia aqui tá bombando, tem quase 300 já nomes citados. E, bom, o intuito é fazer o maior index musical aí da vida. E quem quiser acompanhar, vai lá no Crop Six. É isso, né? Curte a página Crop Six no Facebook, cashfonia.cropsix.com. E mandem os seus discos favoritos do ano, do primeiro semestre. O que você gostou, odiou, o que você não vai ouvir. A gente tem muito interesse em ouvir aí a opinião de vocês, então não deixem de participar. Não dá pra falar tudo em, sei lá, não daria pra falar tudo em 6 meses, então não vai dar pra falar tudo em 40 minutos. É isso? Fechou, então. Mais uma vez, obrigado pelos meus amigos pela companhia e, pô, quem ouviu aí mais um programinha, muito obrigado e tchau.